Irmão, você é um compositor. Você canta o mesmo amor pra quem possa não te ouvir. Mesmo um violão, deixa aberto o coração, deixa um verbo te ferir. Irmão, Deus te ajude em alto mar, no partir, no viajar, no caminho pra voltar. Irmão, mata a sede com essas notas, molha os dedos nessas gotas, mora dentro do teu som. Sonha o mar e molda a gota como um seio de garota, molha a seda e molda a flor, como um seio de garota, molha a seda e molda a flor. Deus te ajude em alto mar, Deus te ajude em alto.